Mãe, eu entendo sua decisão, mas o peso que você deixou é tão grande que mal consigo andar entre as sombras de quem você foi. As guerras que você lutou, eu tento agora desfazer, consertar cada erro, cada dor, mas às vezes só quero me esconder. Eu queria tanto te conhecer, olhar nos teus olhos e entender, porque o amor que você deu veio cercado por tanto sofrer. Eu carrego seu nome, carrego a dor, mas eu prometo, mãe, vou fazer melhor. Haja paz e um pouco de amor, porque eu queria te conhecer e te mostrar que há outro jeito de vencer. As marcas da guerra ainda estão aqui nos corações que você partiu. Eu tento colar os pedaços, mas às vezes, mãe, me sinto vazio. Os fantasmas da sua escolha me seguem, mas eu não posso fugir da verdade. Você fez o que achou que era certo, mas me deixou essa responsabilidade. E eu queria tanto te conhecer, perguntar se você se arrependeu, porque o caminho da luta e do medo foi o que você escolheu. Eu carrego seu nome, carrego a dor, mas eu prometo, mãe, vou fazer melhor. Carrego seu nome.